Radio EE.net presenta. Transmissão Fordlândia. Uma jornada na cidade esquecida de Henry Ford, na selva amazônica. Percorrendo rios, estradas e seringais. O presente de um lugar construído para o futuro e conhecido por seu passado. September 16 and 17. Listen live. Rádio EE.net. Rádio EE.net. Diretamente de Fordlândia, Amazônia, Brasil. Brasil. Brasil. Brasil. Same old, same bad. Me.

¿Y de qué cuentan sus canciones? ¿Es sobre qué esas músicas? ¿Sobre qué? Sobre coisas do Pará, coisas lá da região de Belém, né? E aquelas paródias? Porque ela não é minha, essa música, não, é lá da... E aquelas paródias do Raul Seixas? Ah, tá. Tá bacana. Essas paródias eu fiz quando... Quando aqui a vila passou a cidade, né? Passou a cidade, então mudou tudo. E eu peguei, sou fã do Raul Seixas mesmo, peguei e fiz a paródia. Fiz umas duas ou três. E a turma gosta. Eu devia estar contente, porque fui aposentado. Sou um simples cidadão conceituado e ganho 1.000 mangos por mês. Devia estar feliz e satisfeito, olha, devia agradecer ao senhor, pois consegui comprar uma Monark 96. Eu devia estar contente por morar na Amazônia, depois de ter passado fome por 6 anos lá na minha terra. E tendo para me acolhido tudo que sou hoje, devo que aprendi aqui em Belterra. Eu devia estar contente por termos vencido no plebiscito, mas aí pintou um laço esquisito e eu confesso que estou decepcionado. Porque tudo foi tão difícil conseguir, agora eu me pergunto e daí? Ainda existe tanta coisa pra fazer, eu não posso ficar aí parado. Eu devia estar contente pelo senhor me completar o domingo pra eu ir com a família às praias do Porto Novo. Ah, mas que sujeito chato sou eu, que apesar das linhas das águas, fico preocupado com o futuro do nosso povo. É você olhar no espelho e notar seu rosto todo vermelho ao sentir que nunca fez nada em prol dessa comunidade. E fica esperando um doutor, padre ou policial pra completar o quadro social da nova cidade. Eu que não me sinto à porta do meu barraco, com a perna escancarada, coçando o sovaco, esperando o prefeito chegar. Porque além de mangueiras e laranjeiras, quem feitam quintais, no fundo calmo do meu olho se vê uma Belterra que promete muito mais. Se você for a Belterra, na certa de se lembrar que na estrada 7 havia um lindo pomar. Acabou-se o pomar lá da estrada 7 e de todo lugar, pois doaram as terras pro povo de fora a soja plantar. Eu só não faço nada, pois nem mesmo sei o que. Vejo a mata sumindo, o povo assistindo sem nada fazer. Nosso solo é tão pobre que o povo de fora vai se arrepender. Ai, ai, meu Deus, se nossa floresta desaparecer. É motosserra zoando, o clima mudando e só faz aquecer. O arroz e a soja não faz nosso povo deixar de crescer. Castanheiras seculares, bacabeiras piquiais, jaranas, maçarandubas e até jacarandás. A lei protege, mas que proteção é esta? O trator e a motosserra todo dia fazem festa. Um, dois, três. microfone já. Ah, tá. Só no microfone. É, mas pega. Each one of our guests, each one of our listeners, each one of you, thank you very much. Muito obrigado. Muito obrigado a cada uno de ustedes que está en la mesa hoy con nosotros. La verdad que ha sido un flash, como diría ahí un argentino, ¿no? Nosotros decimos un flash, viajar con nosotros y estacionarnos acá. Es un verdadero placer, el placer es nuestro. Muchas gracias. Radio EE.net presenta. Transmissão Fordlândia. Uma jornada na cidade esquecida de Henry Ford, na selva amazônica. Percorrendo rios, estradas e seringais. O presente de um lugar construído para o futuro e conhecido por seu passado. September 16 and 17. Listen live. Listen live. Rádio EE.net. Rádio EE.net. Diretamente de Fordlândia, Amazônia, Brasil. Brasil. Brasil. Brasil. Brasil. Brasil.